no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Não nascemos sabendo música. Possuímos uma percepção musical desde a infância que pode ser desenvolvida. Ou seja, para ganhar habilidades musicais é preciso um estudo introdutório. Essa introdução geralmente acontece quando estamos lá na escola, quando as professoras nos mostram alguns instrumentos, como tambores e o reco-reco. Esse processo se chama musicalização. Mas o estudo musical não para aí. O Simba é um projeto extensionista da UFOP voltado para o ensino de música nas bandas. Como assim? Vou explicar. Alguns integrantes do Simba introduzem e ensinam música nas bandas marianenses e ouropretanas. Bernardo Fabres é coordenador do curso de iniciação musical na banda, o Simba, e quem vai contar um pouco mais sobre a musicalização. Bom, a musicalização é justamente essa introdução à música, aos aspectos musicais vividos pelo ser humano. E quanto a metodologias, há várias metodologias. Metodologias que trabalham mais o lúdico, metodologias que trabalham mais questões rítmicas, mais o corpo, outras a memorização, outras a sociabilização, enfim. Não é à toa que existe um curso dedicado à música. Claramente, existe uma grande relevância que justifica o estudo da linguagem musical. Bernardo Fabres, professor de música na UFOP, vai nos contar a importância musical na vida das pessoas. Bom, a música vejo que é de importância para as pessoas, porque é uma atividade humana e está relacionada diretamente com uma formação humanística ampliada, não é? Na medida em que as pessoas podem ser educadas musicalmente também, elas ampliam o seu horizonte de possibilidades na vida social, criam conexões entre as atividades, não é? Relacionam umas atividades com a outra e ampliam essa vivência também no caráter da experiência estética e da experiência artística. Então, é para ver o ser humano global numa experiência humanística ampliada. E aí, o Bernardo te convenceu a estudar música? Não tem como negar que ela é importante, não é mesmo? Então, se a resposta é sim, é só procurar pelo Simba. Ligue no Departamento de Música da UFOP através do número 3559-1408. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.